Salvador, bom dia, Altan 3520, passando 2000, Fuca. Bom dia, Altan 3520, contato radar, subindo uma tenda 190, mantenha a saída Fuca. 190, Altan 3520. Autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, 3520. Tá 3520, chamei Recife agora na frequência 12085. Bom dia. Tá 3520, Salvador. Fala, chega. 12085, Recife. Bom dia. 12085, bom dia. Contando Salvador, boa noite, alô, noite no 7, passando 2000. Diego Nuito no 7, contato radar, se manter o nível 360. Oi, Dael. Subi manter o 360 pro Dael, gol no 8 no 7. Vitória 187. Prossiga. Pode chamar o centro? Positivo, já precisando de 170. Frequência 251 na alterna 3325, bom dia. 1351 na alterna 3325. O gol 1897, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa noite, está 3399 de coluna da El, passando 3700. Bom dia, está 3399, contato radar, se mantém o 360, voa da Elda presente. 360, voa da Elda presente, 3399. Ah, 3399, suba restrita ao nível 320 e está autorizado voar direto para posição bridge. 320, voa bridge até 3399. 299, chama agora Recife. Frequência 151, 9133, bom dia. Recife 251, 3325, 3399, boa noite.